4221, autorizado a decolagem aqui, estou no zero, vento 120 graus, 05 nós. Decolagem, no 4221. Torre, boa noite, gol 970, pronto, ponto de espera, deu certo. 1170, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhei, mantém 10, gol 970. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Livre decolagem, então no zero, voo 1170. Oxalé 6258, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarda 6258. Voo 11170, decolado aos 49, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Santana 6258, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Está livre o pouso na 10, Xener 6258. Fortaleza, 098, boa noite, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhe e mantém pistão 10 no 098. Oxana 6258 no solo 51, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, 6258. Bom, Salvador, boa noite, Xana 6258, vamos. Xana 6258, boa noite, Alfa Juliette, portão 05. Auxiliar 6258. Voo 1098, autorizado decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado decolagem no zero, voo 1098. Obrigado. 1098, decolado a 54, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, boa noite, bom fim de semana. 2, Salvador, Gol 972, na final já estabilizado. Gol 972, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. 720 com 05, tem livre pouso, Gol 972, pistão no zero. Gol 972 no solo 0300, libera a direita, solo 121, décima 1. 611, abraço 972. Solo Gol 972, pousou e entrou a pista. Gol 972, passe via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, Gol 972. Salvador, 2289, Avenida Bravo, boa noite. Salvador, 2289. O 2291 recebe o controle? Agora, estou em 1935. Tem que sintonizar 199, décima 8. 198, prossegue, já está no 60. Até 4 mil pés, ajuste no 098 via chegada bom. 4 mil no 098 via chegada. Salvador, 1172 baixou e travou. Bom, 1172, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, 1172. Salvador Tower, good evening. Azul 4062 is on the localizer as usual with the weather. Azul 4062, continue your approach. You are the number 24 landing. Stand by when they vacated. Okay, roger. 4062. Gol 1172 no solo Zuno 5, libera a direita, solo 121 no decimal 1. Direita, Zuno 1. Salvador, gol 1172, boa noite. 1172, boa noite, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, gol 1172. Azul 4062, clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, 4062. 062 on the ground, that's 17, turn right and call ground 121, decimal 1. Right turn, 121, decimal 1. 4062. Salvador, this morning, Azul 4062, is clear of the runway. Azul 4062, South Alpha, Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, 4062. Solo, going on 162. Azul 4062, just confirm gate 01, gate 01. It's gate 01. Com o 172, prossiga. Vai pro 10, é só pra confirmar se a gente ia pro 10, obrigado. Nada, 10. Salvador, 3891, final do 90, baixar travado. 3891, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 049. Pouso autorizado, pistão 10, 3891. 3891, solo 24, libera a direita, solo 121, decimal 1. Libera a direita, 21, 3892. Solo Salvador, 3892, libera a pista. Solo 3891, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 9, 3891.